jogada fria, corpo quente. Produto envolvente pra ela virar cliente. Corre que já tem, um corre pra nós fazer. Sei quem tem, sei quem tá, bota até pro Playboy vender. Na madrugada fria, corpo quente. Produto envolvente pra ela virar cliente. No teu coração bater mais de 500 vezes. Eu te ver mais colorida do que final de rave. É bom, dá um rolê só pra varia às vezes. Curte festa, rap, barulho, fumaça e laser. Estilo William Show, então chama as crianças. Mama lanchonete com uma pista de dança. DJ solta o beat, eu pergunto pra você. Quer beber? Quer prazer? Quer doce? Eu quero MD, bebê. Lentamente se lança ao meu alcance. Tô portando lança, ela doida pra dar um lance. Caras que se trancam na treta com trinco e trinca. Tramo com a novinha que essa é meu som mais pica. Se o Red Bull é capaz de te dar asa, ela já tomou uns 15 e quer voar pra minha casa. Se for pra rolar um acústico pra essa mina, despeço a plateia e peço pra fechar as cortinas. Corre que já tem, um corre pra nós fazer. Sei quem tem, sei quem tá, bota tempo pra Playboy vender. Na madrugada fria, corpo quente. Produto envolvente pra ela virar cliente. Corre que já tem, um corre pra nós fazer. Sei quem tem, sei quem tá, bota até pro Playboy vender. Na madrugada fria, corpo quente. Produto envolvente pra ela virar cliente.